veces que por ser su amante antes que tú le guardo algún rencor. Voy a decir ahora, tú puedes creer o no. No penses, por favor, si es de él o teu amor, yo te desejo mal. Él no es sincero y só sabe enganar. Más tarde o más cedo irá a llorar. Irá a llorar. Te dirás que es todo en su vida, que não pode viver sem amor. E seus beijos terão o sabor da traição, misturado com mel da paixão. Romperá um a um dos teus sonhos, mentirá mil promessas de amor. Gozará teus encantos e vai te deixar, como eu, tu também chorarás. Não penses, por favor, se é dele é teu amor, eu te desejo mal. Ele não é sincero e só sabe enganar. Mais tarde ou mais cedo irá chorar. Irá chorar. Te dirás que és tudo em sua vida, que não pode viver sem amor. E seus beijos terão o sabor da traição, misturado com mel da paixão. Romperão um a um dos teus sonhos, mentirá mil promessas de amor. Gozará teus encantos e vai te deixar, como eu, tu também chorarás.